se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. De faísca ateou a lava do meu coração, e eu sem poder controlar nada, eu só sei que borbulhava e queria sair de mim. Uma torrente incandescente em direção ao céu, capaz de recobrir o relevo do lado mais longe do meu segredo. Se eu não contar isto e ficar calado, eu vou rebentar e em nenhum lado ficará a ressoar que as canções de amor felizes são mesmo para a gente mostrar que uma minúscula fração de faísca pode atingir. De faísca chamam amor à primeira vista, um estado de graça faz desencadear os sintomas do teu nome e provoca ataques de fome. Calado, eu vou rebentar e em nenhum lado ficará a ressoar que as canções de amor felizes são mesmo para a gente mostrar que uma minúscula fração de faísca te pode atingir, que uma minúscula fração de faísca pode atingir a essa minúscula fração de faísca, chamam amor à primeira vista. Ora, bem-vindos então aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, na semana de Natal, portanto, boas festas. E é um prazer que hoje temos aqui um álbum novo em destaque e também um autor novo, portanto, o seu disco debut. Falamos de Jorge Roque, que já anda aqui a passar na Boa Nova já há algum tempo, que era primeiro em antestreia, que era agora na divulgação de todo o seu álbum, às vezes. Bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, Jorge. É um prazer recebê-lo cá. Recebê-lo aqui em Oliveira Hospital, uma cidade que já me confidenciou, não conhece, mas que gostaríamos muito que um dia passasse por cá, até para recebermos aqui na Rádio Boa Nova, e quem sabe até fazer um concerto. Mas isso já serão coisas novidades para falarmos. Exatamente. E a propósito deste Às Vezes, que é o seu disco de estreia, é um disco que vem na sequência de toda a formação musical que já tinha e que lhe permitiu fazer o programa da Operação Triunfo, uma vez que ganhou em 2010, há 3 anos, onde esteve no Berklee College of Music, portanto em Boston. 3 anos é o tempo que é para a realização deste Às Vezes. Bom dia a todos, bom dia à Rádio Boa Nova pelo convite. 3 anos foram os anos que eu achei suficientes para maturar, ao fim e ao cabo, este meu primeiro disco. É certo que há uma ligeira ansiedade em estrear sempre e em saber como é que as pessoas recebem a nossa música, mas eu sentia também, por outro lado, que não estava completamente preparado ao fim de um ano ou um ano e meio de poder fazer. E nesse sentido eu optei por fazer calmamente este disco, de me reunir com os melhores músicos, com um produtor, e aconteceu assim naturalmente. Portanto, não houve aqui uma limitação nem de pressas para fazer este disco, e saiu o que está à vista, e eu estou muito contente com o disco. Coração estourado, peito feito mola, pelas ruas a teu lado, colado com fita cola, sempre vacilado, sempre sem a hora, sem saber o que fazer. Só tu perdes pela demora, e num beijo longo só te quero sentir. Corro, sinto o perigo, paro para fingir. Sente a solidão, meu corpo no tempo. Dá-me a tua mão, meu tormento. Os teus passos mais distantes, sempre sem saber se o futuro agora é antes. O que mais não posso ter? Saio porta fora, sem saber o que escrever. Rasgo a vida e vou-me embora, nas palavras por dizer. E num beijo longo só te quero sentir. Corro, sinto o perigo, paro para fingir. Sente a solidão, meu corpo no tempo. Dá-me a tua mão, meu sincera, antes de a dizer já era. O verbo mais que perfeito, na perfeição desse jeito, com que a tua boca diz e pede mais amor. está aí já à venda. Quem quer ainda, é uma prenda boa, prenda de Natal. É uma boa prenda de Natal. No entanto, há aqui temas cuja criação já são anteriores até ao próprio Operação Triunfo. Que veio recuperá-los agora então para integrar o seu disco. Sim. O Operação Triunfo, vou fazer aqui um marco, o pré e o pós. O que é que mudou no Jorge Rock após a Operação Triunfo? Mudou essencialmente alguma maneira de interpretar, visto que a Operação Triunfo distingue-se das outras, dos outros concursos televisivos do género. Por ser uma escola, não é? Por ter uma escola, exatamente, e eu realmente aprendi muito. Mas, sobretudo, pelo prémio da Berklee, que, onde tive a oportunidade de conviver e de trabalhar com outros géneros musicais e com excelentes músicos de todo o mundo, o que nos dá uma... Por onde andou também a nossa Luísa Sobral, já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui. Exato, a Luísa Sobral esteve lá muito mais tempo do que eu. Eu penso que ela esteve cerca de 4 anos em Boston. Mas dá-nos uma cultura de composição... para escrever, para pensar sobretudo a música de maneira diferente e não sempre com os moldes que estamos habituados. Eventualmente, e não quero dizer que tenha apenas sido pela escola em si, o que é muito boa, mas eventualmente se tivesse sido por outra parte do mundo aconteceria a mesma coisa, mas se calhar o resultado seria diferente. Uhum. Portanto, eu penso que a Operação Triunfo, aquilo que me deu de melhor foi realmente essa oportunidade. De qualquer das maneiras, eu costumo dizer que estes concursos valem o que valem e são apenas uma janela de oportunidade para quem está neles ou quem chega às partes finais destes concursos, porque muitas das vezes não interessa ganhar. E interessa muito mais ter essa pequena oportunidade que nos dão de aparecer, porque depois os concursos também, ao fim e ao cabo, eles, e eu sou um grande crítico muitas das vezes desses concursos por causa disso, eles largam-nos no final daquilo tudo, no final do sonho, eles largam-nos e nós acordamos novamente para a realidade. Portanto, só quem tem muita força de vontade e quem tem muito querer em fazer e continuar a fazer música é que consegue. E como já fazia música antes, coisa que também os concursos de vez em quando esquecem. Para mim foi apenas uma oportunidade e claro que eu adorei poder ser eu privilegiado de lá estar e de vencer neste caso, mas penso que o mais importante foi a determinação e foi a participação enquanto músico com outros demais em Boston. Ser maior no silêncio é dor, meu vagar, meu viver, o mais que posso ter. Quebra as leis do teu pensar. A vantagem de ser compositor, quer de letras, quer de músicas, portanto, eu comecei a conversa a dizer que é uma vantagem. É, tem que ser naturalmente, porque acaba por decidir sobre o que é que quer falar, não é? Não obstante, tenho aqui participações no seu disco, pronto, que lhe foram apresentadas, etc. Sim, sim. Percebemos que o seu instrumento de eleição para compor é o piano. Sim. Continua a ser. Continua a ser, apesar de eu costumo dizer que sou um pianista frustrado, eu não toco nada por aí além de piano, aliás, como nenhum dos outros instrumentos, apesar de os tocar todos, mas eu costumo dizer que canto, é o meu instrumento, é a voz, mas pronto, para compor realmente aquele onde me sinto mais à vontade e aquilo que também que fala mais comigo é o piano, mas há outras músicas também que fazem parte do álbum, foram compostas com guitarra e muitas outras, muitas das vezes, são compostas com guitarra e piano, e eu tenho a música mentalmente estruturada e depois agarro em qualquer um dos instrumentos e começo a escrever a música, porque senão depois é complicado e tem que ser logo, não se pode esperar nem que sejam 3 da manhã nem 2 da tarde, porque senão a coisa vai-se embora e já não é a mesma coisa. Nunca volta a ser aquilo que pensámos inicialmente. Achei piada ao seu pianista frustrado, porque veio à memória uma conversa que li há dias do Sting, a propósito dos 25 anos de carreira, e ele dizia que tocou sempre com músicos melhores que ele, e que só assim é que se justifica. Ah, sim, eu também. Eu mesmo por isso, eu sou apenas um intérprete vocal, e isso eu faço e tenho alguma experiência nisso, aliás, muitos anos a cantar, desde muito novo. Mas como instrumentista, é claro que me faço rodear também de muito melhores músicos do que eu, e só se é que faz sentido. Eu não conhecia essas palavras do Sting, mas realmente faz muito sentido, porque nós queremos tocar aquilo que não conseguimos sozinhos, não é? Porque se conseguíssemos gravar tudo sozinhos e compor tudo à primeira com a perfeição, não precisaríamos contratar músicos profissionais, tocávamos nós. E eu acho que a ideia também é essa. E depois os músicos, quando são bons, também nos transmitem sempre outras faculdades e outras, claro, e outros motivos, principalmente em palco, não é? E garantem sempre a quem está a ouvir que o espetáculo seja aquilo que ambicionaram quando saíram de casa. E realmente isso faz todo o sentido, sim. Então aproveitamos aqui para falar dos músicos que o acompanham no disco e provavelmente também na estrada depois. Sim, exatamente. Então vamos apresentar. Os músicos base deste projeto e que têm estado sempre comigo desde a primeira hora de pré-produção até à produção, até à gravação em estúdio e hoje na estrada comigo. É o diretor musical, o Pedro Zagallo, que é também o pianista e dos teclados, o contrabaixista Erlander Medinas, o baterista Sérgio Costa e o João Baião nas guitarras. Depois tive algumas participações no disco relativamente a sopros e às composições e os arranjos para esses sopros. Carolina Guerreiro, que foi o... que é um grande nome no que respeita à orquestração para sopros em Portugal. Depois tive um excelente músico, muito novo, mas que irá dar cartas, certamente, ele já está a tocar com os melhores em Portugal e no estrangeiro, que é chamado Ricardo Toscano. Tive também o Ricardo Branco, o Rui Chainho, o Pedro Azevedo no trompete, uma série de nomes que realmente me deram muito gozo e muito honra em ter estado a participar neste disco. Qualquer dia vais saber tudo de uma vez. Vês tão pouco e sabes ser somente insensatez. Quando olhas, sabes crer. Posso ser, voa, voa, voa. qualquer noite vais sentir força de abraçar ou desistir do teu lugar. Qualquer noite vais sofrer tanto e mendigar é crer-te tanto capaz de matar. Aliás, o estilo musical pelo qual enveredou, é? Porque é aquele que tinha maior gosto, muito próximo do jazz, não é? Obriga precisamente a muitas dessas participações. Foi fácil chegar a estas pessoas e dizer assim, sou eu, tenho aqui um disco que gostava de fazer e gostava de ter como peça fundamental desse disco? Olha, eu tive realmente sorte nesse aspecto, porque tudo aconteceu muito naturalmente. Eu nunca tive ligado ao jazz. Eu sempre fui um cantor de intérprete, aliás, de outras coisas, e aquilo onde poderia estar mais associado a esse género musical seria realmente algumas interpretações que fazia como crooner dos standards americanos, como os Sinatra, os Tony Bennett, mais recentemente com o Michael Bublé, etc. Mas depois de ter estado em Boston, realmente fiquei com um gosto especial por essa área. Qualquer vez, mas eu nunca quis fazer um disco que fosse jazz puro, porque acho que nem eu me sentiria à vontade, porque não sou músico de jazz, e também não fazia sentido, porque em Portugal há logo à partida uma grande aversão quando se fala disso. De qualquer das maneiras, tem alguns apontamentos de jazz, e para isso eu fui buscar alguns músicos que estão habituados a isso, e que faz todo o sentido participarem neste disco. E foi fácil, porque à partida os outros músicos que eu tinha, principalmente o meu diretor musical, conhecia muitos desses nomes. O que se tornou uma tarefa mais fácil, não é? de captar as pessoas. Eles também à partida gostaram muito de ouvir os temas que estavam feitos na pré-produção e acorreram de imediato para poder gravar e participar neste disco, o que para mim me deixa muito satisfeito, porque também é um reconhecimento deste trabalho perante outros músicos, e isso, nesse sentido, eu posso dizer que fui feliz nesse aspecto. Meu olhar infortunado a pairar nas minhas mágoas, como um barco já parado que navega em duas águas. Sou um capitão vadio nos teus lábios puro malte. Eu navego entre dois rios, descanso em qualquer parte. Vou continuar a andar, viver e mergulhar sem navegar. Vou continuar a conquistar. Só queria o teu regaço. Tenho à volta um mar imenso, à espera de um só abraço. Sou um capitão vadio os teus lábios puro malte. Eu navego entre dois rios, descanso em qualquer parte. Vou continuar a andar, viver e mergulhar sem navegar. Vou continuar a conquistar o teu olhar. Leva-me onde estás, é para lá que eu vou. Quero um porto onde haja paz, procurar quem já não sou. Um mundo de ilusões. Vou continuar a andar, viver e mergulhar sem navegar. Vou continuar a conquistar o teu olhar. Vou continuar a andar, viver e mergulhar sem navegar. Quem estreia aqui na Boa Nova tem sempre a fase dos desafios para passar. E há pouco confidenciava até ainda em off da questão do parque que temos aqui em Nova Estal, o Parque de Mandanelho. Então agora imagina-se nesse tal parque, diante de um anfiteatro natural, e que lhe permite trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais para esse concerto que iria fazer. Quem é que iria convidar? Pá, isso é uma pergunta difícil, eu gosto de tantos. Isso é que chamam desafios. Pedro Brunhosa e Jorge Palma. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Não sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Pois bem, aqui Pedro Brunhosa já lá esteve, portanto, e curiosamente foi quem antecedeu assim aqui, já se faz e já se toca, portanto, então, a propósito do novo álbum do Contramão, portanto, e já conheço, e ele próprio diz maravilhas daquele, é dos melhores palcos que há no país, e é uma pena que seja tão pouco usado, isto já é uma consideração pessoal minha. Exato. Agora vamos aqui, um desafio que é diferente, vem alguém da cena internacional e quer convidar o Jorge Roque para que participasse no seu concerto. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Adoraria. Por acaso há dois ou três nomes que adoraria. Um deles já o referimos aqui, que seria Sting. Acho que é um dos melhores músicos de sempre. E que compõe... Também partilha a sua opinião. E que ainda hoje está sempre atual. Uhum. Tem um disco novo. Assim também. Já ouvi parte desse disco. Uhum. E é realmente fantástico como é que ele consegue estar sempre tão atual e com grande classe a nível de composição. Um disco onde ele confidencia que teve uma crise de produção, portanto, há uma dificuldade em voltar a escrever temas novos. You're far too clever, but we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me. Given time, it may not be the warmest that you had in mind, but but you could learn to love me given time. Seria o Sting que gostaria muito de tocar com ela aqui em Portugal? Gostaria muito de tocar com o Sting, mas aquele que hoje com quem eu mais me identifico em termos, não totalmente musicalmente, mas a nível de interpretação, acho que é um cantor fantástico e que eu gostaria muito de poder cantar ao lado dele, seria o Michael Bublé, sem dúvida. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Agora vamos ao último, e o que dizem será o mais difícil. Vamos ver como é que sai. Imagina que vai haver um disco tributo a um autor, a uma banda nacional, e que querem que o Jorge Roque venha a fazer uma versão de um tema para integrar esse disco. Estamos a falar de que autor ou banda, e já agora que tema que ia escolher? Não faço ideia. Na minha mente, eu não lhe vou dizer, posso dizer no final, na minha mente imaginei uma pessoa. Vamos ver se é por aí que vai. Muito conhecida. É bastante conhecida. Do panorama em Portugal. Do panorama em Portugal. E que já é edita há muitos anos e que é um bocadinho intermitente nos seus álbuns e nos seus concertos até. Eu estive no... Riveloso. Não era o Riveloso. Não era. Não, por acaso pensei em Jorge Palma. O Jorge Palma. Pronto, já tínhamos falado nele também. Sim, exatamente. Sinto que há algumas afinidades aqui entre sim, e ele. Sim. Pronto. Mas muito bem, mas... Sim, existe realmente. Este disco tem uma grande influência até de um cantautor italiano que já faleceu há dois anos. E eu, como tive uns tempos em Itália a estudar, ouvi muito, muito e conheço quase todos os trabalhos desse cantautor chamado Lucio Dalla. Ele tem uma capacidade de interpretação extraordinária, porque toca em várias áreas, como eu gosto de fazer também. Não há um encaixe ou uma gaveta, como costuma dizer, num determinado género musical. Ele passa por todas as áreas, incluído por jazz, quase que roça ali à ópera, depois volta para o rock, depois vai ao pop. E isso, eu gosto de fazer isso também nas minhas músicas, e este álbum também tem um bocadinho disso. Não há ali uma definição para o tipo do álbum. E nesse sentido eu gosto das coisas assim e gosto de compor assim. Pois bem, então, e qual é o tema que ia escolher para fazer a tal versão? Do Jorge Palma. Pode ser do Riveloso também, não faço questão, é como queira. Ou de ambos. Sabe que é complicado, porque eu acho que os temas, sobretudo do Jorge Palma, estão tão bem escritos e tão bem compostos que esses são difíceis de pegar neles e fazer melhor. Mas talvez do Riveloso houvesse alguns que poderia pegar neles e fazê-los hoje com outras roupagens. Estou-me a lembrar de alguns temas muito bonitos de Domingos e Samurais. Não sei. Deixa-me pensar aqui. Olha, eu escreveria A Paixão do Riveloso de outra maneira. Segundo o Nicolau da Viola. Exatamente. Eu acho que o Riveloso tem canções magníficas. Essa é uma das mais conhecidas, mas não é a minha preferida, curiosamente. Acho que é uma canção, ou então que, por ser tão ouvida na altura e por ser tão batida na altura, eu fiquei com a sensação que havia muito, muito mais, muito melhores canções no álbum dos Mingos e Samurais. É um duplo álbum interessante que também tenho, que não saiu. De onde, aliás, o primeiro single, se bem me recordo, é o Não Há Estrelas no Céu. Portanto. Sim. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Dá um beijo nos três filhos, o dia passa a correr. Chega a noite fria, escura, nem uma história para ler. Perde tempo no vagar de quem já não sabe o que é viver. Solta o riso entre soluços, já não tem nada a perder. Faz a soma das idades, multiplica por sofrer. Cada dia mais um passo, chega à noite sem morrer. Dança a roda viva do calor. Guarda as sobras do almoço, mete mais água a ferver. Sente o corpo já cansado, já não sabe o que fazer. Perde o tempo no vagar, quem já não sabe o que é viver. Solta o riso entre soluços, já não tem nada a perder. Faz a soma das idades, multiplica por sofrer. Cada dia mais um passo, chega à noite sem morrer. Dança a roda viva do calor. Viva a sorte de quem tem amor. Já falámos aqui da fase dos desafios, falámos aqui da criação do disco, e hoje temos que perguntar também, conhece o fenómeno da venda dos discos, portanto cada vez mais deixa de aferir a qualidade deles pela venda. Claro. Enquanto autor agora, que já tem um disco cá fora, como é que vive com esse fenómeno? Olha, não é uma coisa que me preocupe muito, É claro que gostaria de vender muitos discos, mas eu gostaria sobretudo que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Uhum. Hoje a venda também é feita através de sites online, sim, digital, onde o meu disco também está presente. Hoje faz muita informação musical a partir das redes sociais. Eu gostaria também de chamar a atenção para isso. Eu tenho uma página no Facebook, uhum, Jorge Rock Oficial. Sim, sim, ele está disponível na nossa página. Está disponível, uhum, para toda a gente ir lá e clicar gosto, porque isso também faz com que nós cheguemos a mais pessoas e possamos transmitir, enquanto músicos, a nossa música, a nossa divulgação musical. Porque eu acho que, sobretudo hoje, os músicos preocupam-se mais em chegar às pessoas do que propriamente vender muitos discos, uhum, porque já se sabe à partida que não se vai vender muitos discos. Ficares à espera de um outro alguém que já não vem, um outro anjo ou quimera, um eterno doido vai e vem, um frio inverno que te aquece, um gesto quente sem emoção, suspende o sono, adormece o resto do teu coração. Sentimos a solidão que vai para lá, na dança louca que já vimos, no horizonte que não há. De madrugada é que sentimos a solidão que vai para lá, na dança louca que já vimos, no horizonte que não há. Ficares à espera de um outro alguém que já não vem, um outro anjo ou quimera, no eterno doido vai e vem, um frio inverno que te aquece, um gesto quente sem emoção, suspende o sono, adormece o resto do teu coração. Sentimos a solidão que vai para lá, na dança louca que já vimos, no horizonte que não há. De madrugada é que sentimos a solidão que vai para lá, na dança louca que já vimos, no horizonte que não há. Dança louca que já vimos, no horizonte que não há. De madrugada é que sentimos a solidão que vai para lá, da dança louca que já vimos, no horizonte que não há. As editoras não têm dinheiro. É muito difícil colocar um CD hoje à venda. Eu tive enormes problemas para conseguir chegar a essa parte. Uhum. E queria agradecer também à Vidisco, foi a editora que me acompanhou neste processo, porque houve muitas outras editoras em Portugal que simplesmente não me responderam, não se dignaram sequer a dizer se gostavam ou não do álbum. Pois. E eu gosto de dizer essas coisas em público para que se saiba como as coisas funcionam em Portugal. Uhum. Realmente é uma indústria um pouco esquisita, para não dizer esquizofrénica, mas nós temos que aceitar as regras do jogo. Estamos em Portugal, somos portugueses e temos que jogar com as regras que há. Sim, sem prejuízo de que nos indignemos pelo facto de resposta, não é? Falta de resposta, qualquer carta, como se quer dizer, coisa, merece dizer, uma resposta, não é? Dizer neste momento não estamos interessados, ou não temos dinheiro, ou não gostamos, qualquer coisa. Exato. Isso seria o mínimo, não é? Um feedback, não é? Um feedback. Mas pronto, a boa hora chegou a editora Vidisco, que me ajudou neste caso, e que consegui finalmente colocar o CD à venda, porque a produção do disco demorou esses 3 anos, um bocadinho menos, mas depois para essa parte da comercialização foi um pouco puxado e demorado, e sobretudo cansativo a nível psicológico. Às vezes dá mais trabalho ter o CD à venda do que propriamente fazer o CD. Uhum. E é isso que me deixa um bocadinho estressado e feliz dessas coisas acontecerem em Portugal. Mas não me preocupa muito não vender muitos CDs, sinceramente. É claro que se chegar ao final do ano que vem e me disserem que vendi 100 mil cópias, ótimo, ficaria muito contente. Mas não é esse o meu objetivo. Uhum. É sobretudo que as pessoas conheçam, que as rádios passem, que façam também o seu trabalho, que é muito ótimo. Bem, gostei do termo certo, é o seu trabalho, Fidel. Porque às vezes dá aspecto que as coisas são feitas por se faz favor, não é? Sim, não, o trabalho da rádio é exatamente, acho eu, que é divulgar aquilo que há para mostrar o que existe e o que há de novo. E sim, também, se todos nós fizéssemos o nosso trabalho, tudo se tornaria mais fácil. Exatamente. Né? Se as editoras se dignassem a responder, que não fizeram, exatamente. Se as rádios fizessem, se as promotoras fizessem o seu trabalho como efetivamente a sua faz, um excelente trabalho, porque claro, manda claro, o seu disco. Ela insiste, portanto, para que as coisas funcionem, portanto, não foi necessário aqui insistir, mas eu sei que quando até uma distração ela está atenta, portanto. Exatamente. Se houvesse quem mais fizesse isso, também provavelmente se a estação pública de televisão tivesse espaço para mostrar os telediscos que vocês vão criando, realmente do às vezes, e que infelizmente tem que ser, entre aspas, que eu costumo aqui usar o termo, youtubado e estar nas redes sociais, senão claro. Ele não tem divulgação, claro. Não é o seu, é todos. São todos, exatamente. É muito, muito complicado. E eu, mais uma vez, vou ter que ser crítico de algumas coisas. Eu fico muito triste ao ver aqui ao lado os nossos vizinhos espanhóis a passarem tanta música nacional deles e com tantos autores espanhóis. Eu lembro-me do caso de um colega da Operação Triunfo aqui ao lado, que toda a gente conhece em Portugal, que é o David Bisbal. David Bisbal tem uma carreira enorme, é um artista considerado grandíssimo em Espanha, e que pode viver apenas daquilo que faz, da música. Eu não posso viver da música, infelizmente. As coisas em Portugal não se passam assim, e foi o que eu referi há pouco. Nós saímos daqueles concursos e eles dão-nos umas palmadinhas nas costas e mandam-nos fazer aquilo que nós fazíamos antes. E as rádios nacionais, muitas vezes acontece passar em playlists que são encomendadas por as grandes distribuições internacionais e as grandes editoras internacionais. Sim, um Rosa Estação parece-me a Antena 1 e eventualmente a TSF. São aqueles que eu me recordo. Sim, a Antena 1 é a rádio que eu ouço muitas vezes. E sim, é realmente o magnífico programa do Armando Carvalheda, portanto, que é uma honrosa exceção no panorama da música. E onde da eu música, tive onde eu tive o privilégio de estar há pouco tempo. Uhum. A fazer exatamente o Viva a Música em direto, e é uma rara exceção neste panorama nacional. E depois temos as rádios regionais e locais que, no fundo, fazem o que podem e o que não podem, muitas vezes, para dar cobertura àquilo que melhor se faz em Portugal, e isso eu também tenho que louvar, claro. É um prazer que se faz. Pelo menos do caso vertente é sempre um prazer. Ainda mais quando se apanha pessoas simpáticas como o Jorge e lúcidas, que permite desmistificar um bocado o que é o mundo da música, para que ninguém pense que isto é um mundo de, enfim, de rosas, não é? Nós, muitas das vezes, as pessoas têm a sensação e o pensamento que os artistas são todos, têm todos uma vida fenomenal e que vivem com muito dinheiro e que é tudo rock and roll, como costuma dizer. E não é, quer dizer, nós vivemos num país em que não dá para fazer isso. E às vezes também é preciso dizermos as verdades, porque há coisas que funcionam mal em Portugal. E como estava a dizer, se toda a gente fizer o seu trabalho, é muito mais fácil. O trabalho dos músicos é fazer música e é editar as coisas da melhor maneira. Mas depois tem que haver editores, tem que haver bons produtores e tem que haver uma corrente e uma comercialização que não seja sempre para os mesmos, e normalmente é sempre para os mesmos. E essas coisas muitas vezes têm que ser ditas, porque senão acabam por parecer que é tudo muito natural. Estamos sempre a ouvir as mesmas coisas na rádio. E não é. Isso não é natural. Às vezes dou por mim quase esquecido, suspirando e perdido, sem ninguém para conspirar. Tortas, troco as palavras e abro portas, invento frases de lamento, houvesse alguém para duvidar. Se eu fosse a ti vinha a correr, não vês que em ti eu posso ser a sede ardente de um desejo. Se eu fosse a ti vinha a voar, os pés no ar a querer andar, sentir o corpo a levitar. Na febre quente de mais um beijo. Às vezes dou por mim quase rendido no teu canto preferido, sorte tem mãe não passar. Mas sou teimoso e fico à espera no mesmo lugar, onde passas sem parar, houvesse alguém para duvidar. Se eu fosse a ti vinha a correr, não vejo que em ti eu posso ser a sede ardente de um desejo. Se eu fosse a ti vinha a voar, os pés no ar a querer andar, sentir o corpo a levitar. A febre quente de mais um beijo. Se eu fosse a ti vinha a correr, não vejo que em ti eu posso ser a sede ardente de um desejo. Se eu fosse a ti vinha a voar, os pés no ar a querer andar, sentir o corpo a levitar. A febre quente demais. Febre quente demais, um beijo. Jorge, muito obrigado pela disponibilidade. Declaro que desejar-lhe nesta época boas festas para si e para os seus. Obrigado. E iremos falar seguramente mais vezes, porque espero que sim, que continue a fazer o seu trabalho e bem como fez neste caso. Espero ir aí conhecer a cidade, então. Muito bem, muito bem. Terei muito gosto de recebê-lo cá. Jorge, um abraço e até boas sempre. Boas festas para todos. Obrigado. Também, para si. Obrigado. Obrigado. Quando a porta encosta e se fecha, o teu nome não vai. Quero um rosto quente e vago, mas o pecado não sai. Espero na noite fria agora uns braços sem dono. Fico pela casa toda à espera do teu retorno. Abro o guarda-fato e levo aquelas tuas promessas, que pesam sobre o chão dúvidas descobertas. Enchem todo o espaço sobranceiro e errante. Dormem sobre a cama como a pena de um elefante. E só espero que me acorde num espirro quase ofegante, enorme no sonho mirabolante. La la la la la la la la la la la la la la. Como um elefante enorme no sonho mirabolante. La la la la la la la la la. Marcas o teu território e num céu de lágrimas faço o meu dormitório. Sem pousar a alma na minha almofada, sinto a lança em África de maneira errada. Só espero que me acorde num espirro quase.